E aí a única que te sobra desse universo de três possibilidades é aquela que o empreendedor pagou a consultoria para defender perante o IBAMA, perante o órgão licenciador, ou a CETESB. Então, esse tipo de estudo também teria que ter uma maior participação, que essas 4 mil páginas fossem traduzidas com uma linguagem mais acessível para que todo mundo pudesse se empoderar desse processo, pudesse realmente dar a sua contribuição. Todo mundo pode contribuir, deve contribuir, é dever de cada cidadão, mas como que o cidadão vai conseguir fazer isso? Não existe canal, não existe espaço, não existe educação básica e a informação ela não vem destrinchada de forma suficiente, né? Então, além de ter esse problema de ser imposto de cima para baixo, o estudo de impacto ambiental, e de você não ter uma linguagem acessível para a população, quem aqui já ouviu falar de condicionantes ambientais? Que já ouviu falar de medidas mitigadoras? Então, esse tipo de coisa precisa estar mais palpável, mais palatável para as pessoas, né? E como que você, sabendo o que, que é isso, como que você vai acompanhar, depois de que está licenciada, que já está implantada a obra, vamos supor, a unidade de tratamento de gás de Caraguatatuba já está implantada. Desde 2009 tem um estudo, e ela está implantada, eu acho que desde 2011. Como que a gente vai acompanhar se as condicionantes que foram impostas pelo IBAMA, olha, Petrobras, você vai ter a licença para implantar essa unidade de tratamento de gás, mas, em contrapartida, você vai ter que compensar esses impactos X, Y e Z, fazendo o programa X, Y e Z também. Quem que vai acompanhar se esses programas estão sendo realmente feitos? Se eles estão sendo levados a cabo? Então, o IBAMA vai acompanhar, mas será que o IBAMA ele vai ter força política, ele vinculado com um órgão federal, que está vinculado com o governo federal, que está vinculado a uma presidência que quer desenvolvimento a qualquer custo e tal, para acelerar a economia? Será que ele vai querer que o IBAMA tenha idoneidade suficiente para questionar o processo? Ou será que não é a população que tem que empoderar disso e usar todos os instrumentos que tem disponíveis para questionar se está sendo cumprido efetivamente ou não? Agora, sim, a gente tem um grande número de estudos realizados aqui no Litoral Norte. Então, assim, falando só sobre esse universo de grandes obras, a gente tem os EIAs, que, assim, no meu mestrado eu analisei 5, numa outra consultoria foram analisados 9, mas em outra aí a gente chegou a analisar, acho que, 32 empreendimentos só da Petrobras na Bacia de Santos. Então, assim, são muitos empreendimentos. Então, são muitos estudos de impacto ambiental, muitos RIMAs, são muitas licenças de instalação, licenças de operação. Tem uma avaliação ambiental estratégica que foi feita aqui para a região. A gente tem uma avaliação de impactos cumulativos que foi feita anteriormente também na região. A gente tem os resultados da plataforma de sustentabilidade, que analisou vários desses EIAs e tem também os resultados próprios. Além de tudo isso, que são os documentos técnicos que a gente tem aqui na região, tem todo esse arcabouço aí de pesquisa que eles tiveram que resumir em 5 anos. Então, assim, o volume de informação é muito grande. E acaba que a gente que está na gestão dificilmente vai ter tempo para ler uma avaliação ambiental estratégica que é desse tamanho. Então, assim, esse tipo de informação precisaria estar mais palatável, precisaria estar de uma forma mais digerida para facilitar a incorporação na gestão. Que isso, muitas vezes, em muitos fóruns, a gente vê que não é incorporado. Então, assim, a gente vê várias lideranças em reuniões importantes como se estivessem patinando em questões que já estão estabelecidas. Então, questões que já existem, procedimentos, meios e tal, e que acaba se reinventando a roda. Isso faz 5 anos que eu estou aqui, faz 5 anos que a gente vê isso. Então, assim, são alguns grupos de trabalho que conseguem minimizar esse erro de essa fuligem aí do processo, vamos dizer. Antes, a gente tinha um grupo que chamava Grupo de Trabalho e Integração. Então, que sentava IBAMA, CETESB, Prefeitura, Pescador, Unidade de Conservação, e aí conversava sobre um tema. A gente tem reuniões do GAEMA, e junto com Unidades de Conservação, com IBAMA, com CETESB. Então, seria o Ministério Público junto. GTM e POA. Faz um ano que eu não estou muito por aqui, eu não sei se teve mais reunião. Então, assim, seria uma questão interessante de você ver quais desses grupos de trabalho estão funcionando Como eles se conversam? Como as decisões de cada um deles podem chegar de uma forma mais fácil, mais digerida para a população conseguir se empoderar desse processo? É só com, eu enxergo, né, pelo menos, só com o empoderamento dos cidadãos que a gente consegue ter o mínimo de participação e o mínimo de possibilidade de alterar o que a gente quer de desenvolvimento para a região. O que a impressão que eu tenho, e que é compartilhada por algumas pessoas, é que o desenvolvimento ele nos é imposto. As condicionantes, por exemplo, dos grandes empreendimentos que a gente estava discutindo na última mesa de diálogos, elas vêm estabelecidas pelos EIAs. Então, são empresas de consultoria que são de São Paulo, que são de outras regiões, que acabam estabelecendo essas condicionantes, financiadas pelo empreendedor e aprovadas pelo empreendedor. Então, assim, isso tudo, o poder de decisão, fica na mão de pessoas que não estão na região, que não são da região. Então, assim, eu acho que falta alguma coisa que ainda me escapa para realmente que essas decisões políticas e econômicas e sociais, elas saiam daqui da nossa região. Que seja a gente que defina que tipo de desenvolvimento o Litoral Norte quer. Que tipo de condicionantes vão de encontro com o que o Litoral Norte precisa. Que tipo de problema... Assim, o mapeamento dos problemas e dos agravantes com a implantação desse cenário diferente econômico e político, a gente já tem, a gente já sabe o que vai piorar com a vinda disso tudo. Agora, quem precisa dizer o que vai melhorar é que a gente precisa pensar quem que vai dizer o que vai melhorar e como isso vai ser feito para melhorar. Então, precisa de instâncias efetivas de participação, assim mesmo. E, sei lá, acho que em um primeiro momento, eu tenho até uma ideia aqui meio genérica, mas acho que a gente pode conversar sobre ela depois. Então, seriam esses os cenários assim, que me preocupariam assim, com relação à comunicação do Litoral Norte. Eu preferia escutar mais primeiro. Não sei se alguém está a fim de falar. Bora. Então, obrigado pelo convite, né, aqui do Ciências Abertas, né, que acho que já é um parceiro bastante importante aqui da região. E muito bacana encontrar parceiros já de trabalho e novas pessoas que a gente possa trabalhar junto. Eu sou Patrícia. Essa é a Mariana, né, Mari? Né? Nós estamos aqui representando o projeto do Observatório Litoral Sustentável e compomos a equipe do Instituto Polis. Eu vou dividir a minha fala, acho que primeiro fazendo uma breve apresentação, porque tem muitos parceiros aqui já de trabalho, do dia a dia, né, várias pessoas que a gente já conversou sobre o Observatório Litoral Sustentável, então falar rapidamente com foco na produção de conhecimento, né, do projeto. Mas também já dialogar, acho que um pouco com as falas aqui das colegas que já, e dos colegas, né, que já falaram, no sentido também de trazer algumas propostas, né, esse esforço aqui, essa reunião, né, de tantos atores e saberes, talvez possa a gente possa caminhar junto, né? Então, do ponto de vista do projeto, a gente teve, de 2011 a 2013, o projeto Litoral Sustentável. Ele trabalha na região da Baixada Santista, do litoral de São Paulo, e Litoral Norte, pegando 13 municípios, 9 na Baixada e os 4 do Litoral Norte. Esse projeto teve duas etapas principais, que foi, primeiro, a produção de diagnósticos de forma participativa nesses 13 municípios, com leituras municipais e regionais, pensando a região, que é o mais desafiador. Acho que o principal para destacar desse processo de diagnóstico é que a contribuição, acho, do projeto e do Polis é muito uma leitura integrada, né? não só urbano, não só ambiental, urbano-ambiental, não só social, não só econômica, socioeconômica. Então, esse desafio da gente ter uma leitura territorial, que parta do território e quebrando essas caixinhas que muitas vezes dificultam, né, a construção coletiva do conhecimento ou da articulação das políticas públicas e dos próprios atores, né? Porque fica cada um na sua área de atuação, muitas vezes não conseguindo escutar e dialogar com o outro. Então, nessa etapa, além de oficinas de leitura com mapas participativas dessa realidade com a comunidade, diversos atores, também teve uma ampla busca e leitura de dados. Então, o projeto Litoral Sustentável tem um banco de dados regional bastante atualizado, com dados de fonte pública, federal, estadual, municipal e privada, bastante amplo, que gerou mapeamentos que estão disponíveis aí para todo mundo, que acho que é a principal contribuição do projeto. Então, no Litoral Sustentável, né, no site, tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é o mapa interativo, em que você pode sobrepor as camadas no mapa, vendo a expansão da mancha urbana, o conjunto de unidades de conservação da região, os domicílios de uso ocasional, e a gente sabe que aqui na região a gente tem cidades, né, parcialmente fantasmas, né, numa realidade bastante perversa, em que os donos da terra foram expulsos, né, para o sertão, e a gente tem cidades bastante ociosas do ponto de vista da infraestrutura urbana. Então, tem informações nesse mapa interativo que os diversos parceiros podem baixar em KML. Então, a gente tem diversos órgãos públicos que já estão utilizando, o próprio Ministério Público, eu acho que é uma das nossas maiores... a gente fornece, né, eles têm utilizado muito essas informações. É simples, é só baixar lá em KML. Quem precisar dos arquivos em shapefile, a gente manda. Então, desde a Emplasa, do Estado, né, então, vários órgãos públicos. Então, a gente teve essa etapa. Na sequência, houve uma discussão ampla. Foram mais de 470 entidades da sociedade civil e do governo na região que participaram da construção, então, de quais são as prioridades de atuação no território. E daí se originou agendas municipais com propostas concretas. Por exemplo, se você vai para São Sebastião, tem a regularização da ilha Montão de Trigo, ou a questão específica da proteção dos manguezais em determinadas regiões, né? Se você vai do ponto de vista regional, existem 30 ações propostas de prioridades relacionadas à garantia de direitos ou políticas públicas. Então, o projeto Litoral Sustentável, né, de 2011 a 2013, teve esse resultado. É bastante bacana ver quando a gente vai numa associação de pescadores ou em várias entidades que todo mundo, assim, o pessoal teve acesso a essas agendas, né, e que esse material, de fato, ele representa, né, um pouco aí das prioridades que, do ponto de vista coletivo, foram construídas para a região. Ok, e depois disso? Né? Então, desde 2014, então, o projeto agora 2014 e 2016, é o Observatório Litoral Sustentável. Então, mais, né, um embrião de observatório, né, porque, logicamente, que um observatório mesmo se constrói numa perspectiva de médio e longo prazo. Então, é um projeto de 2 anos, coordenado pelo Instituto Polis e com apoio financeiro da Petrobras. Né? Nesse projeto, os dois têm apoio financeiro da Petrobras. A gente sempre teve ligado àquela área de responsabilidade social da Petrobras. Né? Não sei aqui outros projetos aqui que se estão ligados a essa área também. E, mais recentemente, no Observatório, a gente também passa a dialogar com a gerência ambiental da Petrobras, que é quem cuida desse licenciamento das grandes obras que a Lara estava contando, né? Então, são atores bem diferentes dentro da empresa, porque uma área de responsabilidade social e uma área ligada à implementação dos grandes empreendimentos. Bom, o que é o Observatório Litoral Sustentável? Né? Principalmente, é um esforço de criar na região uma instância de articulação, instâncias de articulação, considerando principalmente instâncias regionais que já existem na região, né, e promovendo o diálogo dentro de áreas. Para a criação do observatório houve todo um processo de diálogo, retomando a agenda, retomando o trabalho da primeira etapa para definir prioridades, temas prioritários. E hoje o observatório ele conta no Litoral Norte com uma mesa de diálogo sobre os grandes empreendimentos. Essa mesa de diálogo, o embrião dela foi um projeto chamado Condial, também apoiado pela Petrobras, que foi fruto de uma disputa, né, de conflito no processo de licenciamento do Mexilhão, que gerou uma exigência de que, pelo menos, esse grande empreendedor tem que dialogar, né? Os outros ainda não têm essa exigência do ponto de vista das condicionantes, mas é muito importante que tenham também. Então, a gente tem uma mesa de diálogo sobre os grandes empreendimentos, que pega a região do Litoral Norte. Tem uma Câmara Temática de Turismo Sustentável, considerando também o trabalho que já existia na região nesse sentido. A Mariana está aqui, que representa, né, Mari, a Câmara, né, e que é um trabalho que também está em andamento. Para vocês saberem, na Baixada Santista, a gente tem também foi criada uma Câmara Temática que chama Grandes Empreendimentos, Setor Imobiliário e Transformações Regionais, que pega mais a região do Litoral Centro, que é essa região mais urbanizada, e no Litoral Sul, que é uma região mais parecida aqui com o Litoral Norte, do ponto da riqueza das comunidades tradicionais, tem uma Câmara Temática de Povos e Comunidades Tradicionais. Então, essas são instâncias regionais que estão promovendo diálogo e têm ações concretas, né, no território. Que ações são essas, né? Como que o observatório ele opera? De forma bastante resumida, existe uma frente forte de comunicação, ou seja, é um ambiente que, seja do ponto de vista na internet, né, ou nas instâncias regionais, ele acaba ressoando e multiplicando a informação dos atores locais e regionais. Tem frentes de capacitação. Então, por exemplo, agora, considerando que a regularização fundiária de povos e comunidades tradicionais é uma prioridade, a gente vai ter uma oficina sobre esse tema, com foco na regularização caiçara, trazendo representantes do governo federal, que têm a responsabilidade, né, de fazer essas ações. Então, sempre articulando o poder público federal, estadual, municipal, dentro das suas competências, e as representações da sociedade civil. E tem uma frente, acho que é um dos eixos estruturantes, que é o monitoramento. O que é o monitoramento? Desde elaborar coletivamente o mapa dos grandes empreendimentos na região, onde é feito consulta. Por exemplo, na mesa a gente fez uma lista dos grandes empreendimentos a partir dos trabalhos que já existiam na região. Fizemos uma consulta aos membros da mesa que indicaram, né? E passamos a correr atrás dos shapes para pôr isso no mapa. E assim tem um mapa integrado que possa dialogar com todas as outras informações do território, aonde afinal estão, ou poder ver no mapa esses grandes empreendimentos. Por exemplo, em relação ao, a gente está trabalhando bastante com as instâncias regionais. Acho que essa foi uma das nossas principais estratégias, né? Porque criar novas instâncias de participação num ambiente em que existem muitas instâncias de participação nunca é uma boa ideia, né? E a nossa estratégia é principalmente fortalecer instâncias que já existem. Nesse sentido, o Conselho Gestor da APA Marinha e os Conselhos de Unidade de Conservação, o CBH, aqui do Litoral Norte, né, o Comitê de Bacias Hidrográficas, e em relação aos movimentos sociais, o Fórum de Comunidades Tradicionais, são parceiros que o Observatório identificou como prioritários para que a gente possa ter esse papel também de fortalecer essas instâncias. Com os Conselhos de Unidade de Conservação, por exemplo, a estratégia foi que alguns estudos que foram... então vamos descobrir como que se definem os milhões que têm que ser pagos a título de compensação ambiental dos grandes empreendimentos, né? Então, foi lá feito um estudo, um mapeamento, mas, na hora de apresentar isso, se reuniu todos os conselhos de unidade de conservação aqui da região, que foi o que a gente chamou de conselhão, e apresentamos tudo que a gente descobriu nesse ambiente. A partir daí, lá, por exemplo, estão os pescadores, né? A APA é uma instância que consegue dialogar e reúne, né, as lideranças de todas as colônias de pescadores aqui da região. Então, a partir daí, tiramos diversos desdobramentos que temos que fazer e, principalmente, acho que esse papel, né, do observatório poder apoiar a capacitação dos conselheiros, né? Com o CBH, por exemplo, a gente está trabalhando junto na construção dos indicadores de saneamento. Então, uma das frentes vai ser monitorar essas 30 ações da agenda com indicadores que são construídos de forma participativa. Porque não adianta nada, né? A gente ter mais dado, mais informação, porque o que nos interessa é o quê? É a leitura dessa informação do ponto de vista coletivo. Então, existem projetos que vão lá, criam, né, centenas de indicadores. Para que é essa informação? Né? A serviço do quê? Então, desde a construção do indicador, ele tem que ser feito de forma participativa para que essa informação tenha uma utilidade. Então, gente, assim, bem rapidamente, né, um pouquinho do observatório e do projeto Litoral Sustentável. Agora, assim, como as meninas já começaram, acho que, fazer uma leitura aqui da região, eu gostaria de somar, né, nessa leitura. Então, por exemplo, a Lara falou da questão dos grandes empreendimentos, né, na região aqui do Litoral Norte. Eu acho que, somado a essa leitura, a gente está numa região de uma excepcional biodiversidade, seja marinha, seja terrestre ou de florestas, mas especialmente no Litoral Norte, especialmente Ubatuba, Paraty, a gente tem uma riquíssima sociodiversidade, ou seja, diferente de outras regiões do litoral paulista, nosso território é um território de resistência, né, em que diversas identidades, e a fala da Érica ilustra um pouco isso, né, no Brasil, a gente não tem fóruns de comunidades tradicionais, né, que atuem de forma integrada entre as identidades. É uma riqueza deste território, né? Então, nós do Observatório, a gente tem uma leitura, por exemplo, quando a gente compara a Baixada Santista com o Litoral Norte, que, dentro desse contexto todo, o Litoral Norte tem instâncias de participação, instâncias regionais efetivas, muito diferente de outras regiões. Então, por exemplo, aqui o CBH, o Comitê de Bacia Hidrográfica, ele é um comitê que constrói os projetos para o FEIDRO coletivamente, discute e implementa. Só para vocês terem uma ideia, na Baixada Santista, lá eles têm milhões e não existe essa instância funcionando de verdade. Na verdade, os projetos são muito definidos com a agência metropolitana, né? Então, nós estamos num território que, seja, por exemplo, né, pela existência do CBH, pela existência de conselhos que têm participação efetiva, como o Conselho Gestor da APA Marinha do Litoral Norte. Imaginem, né, é um conselho gestor de APA. Em muitos dos lugares do Brasil, as APAs, né, não são nem consideradas a sério como unidades de conservação de uso sustentável, né? E também, eu acho que, pela existência do Fórum de Comunidades Tradicionais, isso demonstra que nós estamos num território bastante especial do ponto de vista da participação, da produção do conhecimento e da organização social. Então, as minhas provocações agora finais partem um pouco daí, né? A gente tem um movimento na sociedade civil muito forte na região, na gestão pública, gestores muito comprometidos, né? Então, isso realmente traz um cenário com possibilidades diferentes. Por exemplo, o Conselho Gestor da APA ajudou a definir condicionantes na etapa 1 e 2 do pré-sal, né? Percebe? Né? Aonde no Brasil existe esse processo? É um processo muito rico, é incipiente, mas é muito relevante que ele seja reconhecido, né? Porque, senão, a gente também entra num cenário de que nada é possível, e não. Temos avanços concretos, nesse território do litoral norte em relação à luta por direitos e a uma plataforma aí socioambiental. E daí, então, nesse sentido, primeiro, eu queria colocar à disposição aqui do Ciências Abertas e desse coletivo essa ferramenta do mapa interativo que a gente tem. Então, ali a gente tem um banco de dados que já está disponível, né? Mas, se você pensar que nesse território em que estão sendo implantados grandes empreendimentos e passam por uma pressão muito forte sobre a terra, né? Sobre a ocupação territorial, de rica biodiversidade, e mais ainda do ponto de vista da etnia e das identidades, a gente tem muita coisa já mapeada. Mas, para mim, uma das principais fragilidades, e, por exemplo, quando o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, eles pedem as nossas informações e a gente tem ali informações consistentes para passar sobre os assentamentos urbanos, por exemplo, assentamentos precários sem infraestrutura, ou sobre a parte ambiental, quando a gente chega na parte de caracterizar aonde estão, né, os donos dessa terra, os povos e comunidades tradicionais, a gente ainda tem uma fragilidade imensa. A gente tem, na verdade, o mapeamento da FUNAI, das terras indígenas já reconhecidas, as em processo, né, ou que estão reivindicando direitos, né, ficam acabando fora desse mapa. Os quilombolas, né, também, a gente tem uma base cartográfica mais dos quilombos já reconhecidos, a maioria está em processo de reconhecimento, então, também a gente tem dificuldade de ver no mapa, e principalmente os territórios caiçaras e dos pescadores, que é a maior parte, né, e que a gente ainda está no momento de afirmação desses territórios. Mas, entretanto, se a gente pensar aqui só das falas, então, por exemplo, o mapa, que localiza no mar os cercos flutuantes. Eles são informações super importantes para a proteção dos territórios caiçaras e os territórios da pesca. Isso já existe um trabalho iniciado. Existe também um trabalho iniciado de cartografia social ou de mapeamento das comunidades feito pelo próprio fórum e pelo observatório. Existem áreas já tituladas como os ranchos de pescas ou ilhas que já foram concedidas para os pescadores pela Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento. Ou seja, existe muita informação já produzida que ela pode ser reunida para dar visibilidade para os povos e comunidades tradicionais, principalmente os caiçaras e pescadores no litoral. Então, primeiro, né, eu coloco à disposição essa ferramenta do mapa interativo para as informações cartográficas, que se, havendo interesse, a gente pode fazer um esforço de reunir informações cartográficas, mas deixo como proposta, né, que esse conhecimento para quê, né? Mapas para quê? Informação para quê? Acho que um esforço de dar visibilidade, né, para os pescadores e caiçaras poderia ser muito bem-vindo, pensando que na verdade são os grupos, o principal grupo afetado, né, por esse processo dos grandes empreendimentos são justamente esse público que, na hora do estudo tal, X, Y, Z, a gente não consegue colocar isso no mapa. Né? Então, bem concretamente, que a gente possa, então, unir esforços com o apoio aí dos Ciências Abertas para uma integração da informação cartográfica e dar visibilidade e priorizar quem mais precisa. Né? Só para acabar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer, eu tive a oportunidade, enquanto trabalhando na Secretaria do Patrimônio da União, em Brasília, eu coordenava a nossa ação na Amazônia, e aí a gente trabalhou com os ribeirinhos lá. Ribeirinhos que vivem ao longo dos rios federais, que é a maior malha hídrica do mundo, e que nunca estiveram no mapa, né? Até porque a delimitação da LEMEL, que é a linha média das enchentes ordinárias nos rios da Amazônia, é super complexa, assim como é aqui, a delimitação de até onde vai o terreno de marinha. Mas lá, construindo uma estratégia com os movimentos sociais, né, a gente começou a coletar a coordenada geográfica da moradia, que é chamada colocação, né, de cada ribeirinho ao longo do rio. E aí começou um processo de mapeamento de área de trabalho, de área de moradia, né? E aí um órgão público, de forma oficial, colocando no mapa esses ribeirinhos que passaram a ser beneficiados com outros tipos de políticas só por aparecerem no mapa. Desde Bolsa Família, Bolsa Verde, Luz para Todos, quando teve problema com as carteiras de pesca, foi utilizado essa base, né, para certificar quem era ribeirinho, pescador mesmo. Então, realmente, do ponto de vista da ciência e das tecnologias, né, eu sempre brinco aqui com o Henrique, porque eu vejo um grande potencial na tecnologia. Às vezes, com ideias simples, é possível fazer muita diferença só por colocar quem nunca teve no mapa, no mapa. Né? Então, um pouquinho é isso, gente. Obrigada. E agora... Oi, todo mundo. Meu nome é Luciana. Eu sou aluna de pós do Oceanográfico, aluna do Turra. A gente decidiu meio de última hora, assim, né, conseguiu organizar de última hora para vir aqui, então a gente não veio preparado para falar nem nada. Eu vou tentar dialogar um pouco com o que cada um falou e contar um pouco da minha experiência aqui, trabalhando com a gestão. Eu sou oceanógrafa, eu fiz o mestrado... Eu nunca saí do IO, né? Fiz o mestrado no IO com... conversando com os pescadores aqui de Ubatuba sobre o zoneamento, na época analisando a participação deles. Eu comecei o doutorado trabalhando, nessa época eu tive contato com o conselho da APA, então eu comecei a acompanhar as reuniões, as discussões de pesca, e no doutorado eu comecei a trabalhar com aprendizagem social, que é uma leitura da participação, né, de como as pessoas se reúnem, se envolvem para discutir e elaborar em conjunto propostas de solução para problemas ambientais. Então, eu analisei o conselho da APA com essa visão. Foi um projeto que analisou 4 APAs estaduais, 2 marinhas e 2 terrestres. E a gente viu que aqui, né, o conselho da APA é realmente um exemplo, está funcionando, é super legal, tem vários indícios de aprendizagem. Isso foi uma parte do meu doutorado. Daí eu parei, vim trabalhar com a APA, fiquei um tempo trabalhando aqui. E aí eu tive essa visão mais próxima da gestão. Na primeira parte da análise da aprendizagem, eu pude perceber que a inserção da academia dentro desse processo de aprendizagem, ela é baixa. A gente acredita que, com uma aproximação maior, você consiga otimizar esses processos de aprendizagem, né, que não tem só a ver com a transferência e apropriação do conhecimento, mas com a organização social mesmo e a interação entre os atores. Vim trabalhar, tive uma visão de dentro de como é essa relação academia e gestão. E agora eu voltei para o mestrado, para o doutorado, dentro de um outro projeto, que é ali em São Sebastião, na Baía do Araçá, que é uma areazinha que foi declarada já pelo prefeito de São Sebastião como morta, então não teria problema o porto expandir para cima dela, porque ali não tem nada mesmo. E isso motivou vários pesquisadores a provar o contrário. Então, tá sendo, acho que é uma das regiões, né? A gente pode dizer que é a mais estudada, assim, do litoral de São Paulo. Eles estão passando um pente fino em tudo. Então, para muitos lugares, muitas regiões marinhas, a gente tem falta de conhecimento e ali não é o caso. A gente não... É a mais estudada do Brasil, a Natália está falando. São, sei lá, mais de 170 pesquisadores hoje. O Araçá, tentando se integrar, e aí a Natália vai falar um pouquinho depois, eu acho, disso, que não é só a integração ciência e gestão, mas integração ciência também é um desafio. O projeto tem um propósito claro, que é de que essas informações sejam usadas para subsidiar discussões locais quanto ao futuro daquela região, então que elas sejam passadas para a comunidade, e a comunidade se empodere e possa dialogar melhor, né, com esse projeto de expansão. Então, está claro, é isso, é um objetivo do projeto, e ainda assim não é fácil. Então, está ali, é para ter ciência e gestão, e ainda assim a gente está lutando para conseguir. E aí, voltando um pouco para Ubatuba e para essa questão da pesquisa, eu acho que aqui tem muita coisa, como lá também tem muita coisa. E existe de pesquisa, né? E existe uma diferença de pesquisa que é feita na região e pesquisa que é feita para a região. Acho que aqui a gente tem muita coisa feita aqui. Por uma questão, sei lá, é porque o IO, por exemplo, tem uma base aqui, então dá para vir, tem alojamento, tem estrutura, tem barco. Então, isso facilita que coletem dados daqui. Mas esses dados, essa informação, ela não é pensada para ser usada aqui. Ela não está dentro do contexto. Né? Ela não dialoga... Uma época não tinha ninguém, hoje tem, mas não dialoga com quem poderia usar e usufruir. E acho que isso é uma das primeiras coisas para a gente começar a trazer a ciência mais para perto da gestão, que acho que, pelo que eu entendi, é o que vocês estão fazendo com a Fiocruz, né? Que é ter essa aproximação de quem gera o conhecimento e de quem vai utilizar. Né? Todo o processo de pesquisa fica mais participativo. Então, se desde o começo quem vai utilizar já estiver junto para fazer as perguntas mesmo, né, e orientar a pesquisa, como a APA veio fazendo com essas demandas que você falou que vocês querem responder. Eu acho que isso é um primeiro, é um dos passos, né, não sei se o primeiro, mas para começar a ter esse maior diálogo e trazer a pesquisa para dentro da gestão e para junto da sociedade. Outro desafio é o tempo. É o tempo diferente tanto da pesquisa, quanto da gestão, quanto da sociedade. E acho que é uma coisa que tem que ser respeitado, né? Muitas vezes as demandas da gestão são mais urgentes e precisam de respostas mais rápidas que a pesquisa não consegue dar. E isso a gente tem que respeitar e não tem muito o que fazer. Que mais uma dificuldade é a tradução do conhecimento, além de não ser feita para a gestão, a pesquisa também, o pesquisador não pensa como vai levar isso para frente. E acho que é até difícil, porque às vezes para ele é tão legal, tão importante, que ele não consegue não falar o seu cientifiquez, né? Ele entra numa coisa cíclica e não consegue mudar o diálogo. E falando um pouquinho do Araçá, das dificuldades que a gente tem lá, então a gente tem uma pesquisa que é para isso, é para subsidiar a gestão, e a gente chegou lá, nossa, vamos lá, vamos levar os resultados da pesquisa para a comunidade. Não tinha comunidade, a comunidade não era organizada. E a gente está nessa luta de tentar fazer a comunidade se organizar para conseguir ter esse espaço para levar a informação e ser utilizada. E acho que aqui em Ubatuba, pelo menos, é uma fase que já passou, né? Porque tem a APA e tem várias instituições para fazer esse diálogo. Aí acho que uma outra coisa que a gente tem que se perguntar também, a Patrícia falou um pouco desses mapas interativos, é legal, acho que é o sonho, né, de que tudo esteja disponível, esteja lá, mas a gente também tem que pensar um pouquinho, trazendo o que a Lara falou desse desafio de chamar o pessoal daqui, quem que a gente quer que acesse, né? Ela já falou, os representantes são sempre os mesmos. Os alunos não estão interessados, né? A gente tem que, acho que, chamar essas pessoas mais para perto, capacitar. Queria saber quem aqui é da região, de Ubatuba mesmo. Não, aqui não veio nos últimos 10 anos. Né? Então, é isso mesmo. Estamos aqui todos nós. E geralmente é assim, né? São várias pessoas que vieram de fora, que acreditam, que querem que aqui continue, e tem pouca gente que, de fato, é daqui envolvida. Eu acho que é isso que falta também. Trazer essas pessoas para junto da gestão, desse movimento de aproximação. Acho que era meio isso que eu queria falar, gente. Está meio confusa a minha anotação aqui, não estou conseguindo. Boa tarde, eu sou a Natália, também sou aluna de pós do Turra, mas eu estou no mestrado. Eu entrei esse ano, então eu sempre conheci aqui o Litoral Norte, mas como turista, como mudei para outro olhar de pesquisa só a partir de março desse ano. Então, eu agradeço o convite aqui, que as falas de vocês foram todas muito ricas. Já aprendi bastante hoje. E eu sou... A minha pesquisa está inserida nesse projeto Biota, que é um projeto guarda-chuva, né, de muitos outros projetos de pesquisa sobre a Baía do Araçá em São Sebastião. Então, tem quase 180 pesquisadores envolvidos de 35 instituições, inclusive algumas estrangeiras. E ele é dividido em 12 módulos de estudo, que podem ser divididos nos módulos de gestão, os módulos de estudo físico-químico e os de módulos de estudo biológico. E o meu projeto de pesquisa está no módulo de gestão integrada, que é justamente pegar as informações do projeto e tentar traduzir para a comunidade e fazer uma produção de conhecimento conjunta com eles. E também integrar os próprios módulos de pesquisa, que esse é basicamente o objetivo do meu mestrado, que é analisar os processos integrativos dentro da pesquisa e a questão da interdisciplinaridade. E a gente vê que é muito difícil, que os pesquisadores acabam cada um ficando dentro da sua caixinha e não se conversam. Então, eles não se conversam nem entre eles, muito menos... com a sociedade, entendeu? Então, da onde vem a pergunta da pesquisa? Deveria vir da sociedade, né? A sociedade tem uma demanda e a pesquisa busca responder, mas, na verdade, não é bem, a coisa está meio que ao contrário, né? Vem da pesquisa e tenta encaixar na sociedade segundo algum edital de pesquisa, né? Então, a lógica está meio trocada, isso é um problema também, um dos desafios. A questão de tradução do conhecimento, dentro do meu mestrado eu pude perceber também que a questão da interdisciplinaridade é super complexa, que nem os cientistas usam o termo de forma igual. Então, às vezes, linha de costa para a galera da biologia, eu sou bióloga, né? A galera da biologia não é o mesmo que para a galera que estuda correntes. Então, mesmo a gente está escrevendo, um está escrevendo uma coisa, o outro está achando que está lendo, essa coisa está lendo outra. Então, nem dentro da pesquisa você tem um vocabulário comum, quiçá fora da universidade, né? Então, essa questão da interdisciplinaridade também é bem complexa. A questão dessa ciência quadradinha, assim, no meu projeto, estou bebendo de uma fonte que chama Ciência Pós-Normal, não sei se vocês já ouviram falar, é uma abordagem é nova, vem da década de 90, uma abordagem de resolução de problemas a partir da ciência, mas que enxerga a ciência de um outro modo. É diferente, um pouquinho além dessa ciência positivista desde o século XIX. Então, a ciência pós-normal, ela busca resolver problemas que as incertezas são muito grandes, que as decisões têm que ser urgentes, que existem muitas divergências de opiniões válidas, e ela se baseia basicamente no que a gente está fazendo aqui, que é uma comunidade ampliada de pares. Então, que muitas vezes só a ciência não vai conseguir resolver os problemas que ela mesmo quer resolver. Então, tem que abrir o diálogo para outros pares, né? Então, sair um pouco da ciência. Então, abrir para as comunidades tradicionais, abrir para o poder público, todo mundo poder dar a sua contribuição e a resolução do problema será de forma conjunta, né? E eu acho que os problemas mais contemporâneos da nossa sociedade passam por essas premissas. Por exemplo, a questão da crise hídrica em São Paulo, é uma questão que tem que ser tratada por essa perspectiva, questões de mudanças climáticas no geral. São todas essas questões que a ciência reducionista dificilmente vai dar conta. Mas eu não quero ser repetitiva com o que vocês já falaram, né? Então, eu acho que uma coisa bem legal da extensão assim, da comunidade é um pouco que eu já trabalhei aqui também em Caraguatatuba com a educação ambiental. Eu acho que essa é uma ferramenta que a gente tem de passar informação e de transformação de mundo mesmo, muito importante. Nessa socialização da ciência, né? Eu acho que a educação ambiental é fundamental nisso. Eu acho que era isso, gente. Deve ter, também, como o Lu falou, a gente veio meio de última hora. Mas obrigada pelo convite e desculpa pelo Turra, se desculpou por não poder vir. Né? Ele teve um outro compromisso também. E obrigada. Nossa, eu já fiquei super curioso, que você, assim, um pouco das questões que você apontou já estão super dentro assim, da nossa discussão, quer dizer, um pouco ver a forma de colaboração, interação entre esses projetos de pesquisa e tal, né? Enfim, só para dizer, tem um monte de perguntas aqui para seguir, mas eu queria, na verdade, convidar os demais colegas, pessoas que vieram também, tem gente que estava um pouco numa disposição de fazer uma intervenção, e o microfone continua aberto aqui. Boa tarde, meu nome é João e sou professor de física da rede estadual, chamada Maria Alice, que fica na Marafunda, um dos bairros aqui, no sentido lá de Taubaté. É uma escola de ensino médio, também integrada com um fundamental de quinta a oitava, antigo quinta a oitava, ou sexta ao nono ano. E recebi um Facebook do evento que ia acontecer aqui, não tinha a mínima ideia do que ia ser, mas pela referência da Débora Olivato, que provavelmente vocês todos devem conhecer, porque são da área em particular, falei, vou ver o que, que é. Particularmente, me interessa porque, além de ser professor do ensino médio e de física, portanto, trato com algumas questões que são visões e modelos de mundo, percebo, né, que vários de vocês falaram, aqui em particular a Lara, me parece seu nome, que no diálogo com alunos é uma coisa bastante difícil de se conseguir. E a gente vem tentando. E uma das alternativas... iniciativas que a gente vem fazendo é fazer com que os alunos se envolvam com algumas coisas para além daquilo que é considerado convencional na formação formal, acadêmica, não, digamos, escolar, não é? Então, eu estou dentro da instituição escola e, portanto, da educação formal, escolar. E aí, uma das iniciativas foi de começar a fazer um projeto de iniciação científica com os alunos. E aí, talvez, se Lara puder fazer um contato um pouco mais próximo, para a gente ver quais são as linhas que já vêm sendo trabalhadas, por exemplo, lá, mas enfim, de fazer um pouco o que você falou. Qual é o seu nome? Desculpa. Luciana falou. Ou seja, eu dou aula para os alunos que são daqui de Ubatuba, nascidos aqui, cujas famílias também são nascidas. Claro, tem migrantes em todos os setores da sociedade, inclusive nos tradicionais, né? Que um dia foram migrantes e se estabelecem vínculos lá. Né? E quando a gente faz opção por uma cidade, obviamente a gente faz uma opção porque quer estabelecer vínculos com ela. Se a gente vai só explorar, isso é uma outra discussão, que eu acho que não é o daqui. Mas no sentido de fazer com que, um pouco do que nós vimos nas nossas experiências por aí, de fazer com que esses jovens possam ter uma nova perspectiva a partir, então, das suas experiências locais, ou seja, dos seus territórios. das várias falas que vocês apresentaram aqui, me remete e conheço um pouco o trabalho que foi feito na Agenda 21 do Litoral Norte, alguns nomes citados aqui e algumas agendas e perspectivas de interação com setores envolvidos de uma maneira geral nas problemáticas e a tentativa de solucionar. E, obviamente, que aqui temos, por ser uma área de um território com 90% da área dele vinculadas a áreas de proteção, obviamente a gente tem que fazer muito mais discussões nas áreas ambientais do que propriamente dito nas áreas, digamos, econômicas ou questões, ou como é que faz essa discussão também, não é? E, então, a minha ideia inicial de participar foi de, e aí, como é que os meus alunos podem se apropriar de algumas coisas que estão sendo discutidas num fórum como esse? Por exemplo, de que maneira meus alunos, eu posso dizer, olha, vamos lá conversar com o pessoal do Polis, e aí tem um espaço aberto que a gente possa, de fato, ir lá e beber, no sentido, digamos, um pouco mais amplo da palavra, de se apropriar de outros conhecimentos que falam, como é que eu posso refletir isso para o meu dia a dia? Como é que eu posso, numa perspectiva de escolha futura, de onde eu vou caminhar como profissional, que quero agir, como é que eu posso agir de uma maneira um pouco mais consequente do que simplesmente aquilo que vem sendo trazido ao longo das gerações e gerações, que é a apropriação da propriedade, excluindo os tradicionais para as áreas, por exemplo, problemáticas e tal. Né? Então, como é que os meus alunos podem ter uma visão diferenciada de posso ser protagonista do meu ambiente? E aí, óbvio, né, eu trabalho com jovens aí de 14 a 18 anos, 17, né, na escolha profissional, a maioria deles vai trabalhar no sistema terciário mesmo, vai trabalhar no quiosque da praia, a grande perspectiva de vários, mas é possível dar uma outra perspectiva. E essa é a minha intenção ao procurar esse fórum de discussão, uma vez que é aberta, né? E sou cientista também, sou, além de físico, sou educador, sou mestrado em educação, enfim, também sou da área das pesquisas científicas, né? Além do que, tivemos experiência em outras áreas também da gestão pública. Henrique, tive a oportunidade de trabalhar com ele uma época, e agora estou aqui na perspectiva de professor e trazer os alunos para uma discussão mais ampla da ocupação dos territórios e para onde é possível caminhar pesquisas e ações deles. Obrigado. Bom, meu nome é Daniele, eu estou aqui mais de curiosa do que qualquer outra coisa. Eu me inscrevi no evento, eu vi esse evento pela internet, uma amiga minha que compartilhou comigo, e me interessou muito porque eu trabalho com bioconstrução, então, dentro do que eu faço, existe uma militância por um resgate de um saber tradicional riquíssimo. E eu não sou do universo acadêmico, então, assim, super rico, tudo que eu ouvi aqui, aprendi um monte de coisa, anotei para pesquisar também. E aí eu desenvolvo alguns trabalhos pontuais aqui em Ubatuba com bioconstrução. E aí, nesse trabalho, entra a parte de capacitação de mão de obra, que capacitação é uma palavra que eu nem gosto muito de usar, mas, enfim, os pedreiros, né, e quem está dentro do canteiro de obras construindo, está mais íntimo com bloco, tijolo, com materiais que estão nas lojas, né, os materiais de construção. E quando eu falo de construir com barro, né, fazer uma parede de pau a pique, fazer uma parede de taipa, pisar no barro com o pé, fazer uma coisa bem artesanal, assim, a princípio isso causa um estranhamento, tem um pouco de resistência, mas aqui, o trabalho que eu desenvolvi aqui, essas pessoas são daqui, nascidos aqui, e despertou uma memória, assim, eu percebi que alguma coisa conectou, fez sentido. Ah, o meu avô morava na casa quando eu era criança, não sei o quê. Então, eles já sabiam. O meu trabalho ali foi só relembrá-los ou então mostrá-los para que isso tem valor, assim. E aí, na minha busca também como militante, assim, eu enxergo na bioconstrução um potencial de solução para quem não tem acesso mesmo financeiro para comprar materiais, para comprar as coisas, para fazer da forma convencional como a indústria manda, né? Então, eu fico sempre de olho em editais para ver como difundir isso também em oficinas, vivências. E aí é isso, eu vim aqui hoje curiar um pouquinho, aprender um pouquinho. E é isso. Obrigada. Bom, boa tarde. Meu nome é Jorge, eu sou biólogo, gestor ambiental. Participei de gestão ambiental em grandes obras, como a famigerada Belo Monte. Fiquei 2 anos lá trabalhando. E em termos de grandes obras, que é o que está passando agora nessa região aqui do litoral norte, eu acho que dá para fazer algumas comparações. Lógico que são obras totalmente diferentes. Uma é uma usina hidrelétrica gigantesca, outras são exploração de campo de petróleo, né? Mas em termos de informação, o que eu vejo hoje dessas grandes obras é que existe muita informação e muita desinformação, né? Desinformação por quê? Porque são geradas diversos estudos para essas grandes obras por empresas contratadas pelas empreiteiras que fazem o estudo de impactos ambientais. Bom, desses estudos de impactos ambientais são enviados para IBAMA, CETESB, né? Normalmente essas grandes obras são IBAMAs, e a partir daí são feitas condicionantes ambientais. E o que, que eu percebi nesse período, né, de trabalho em grandes obras? Que as condicionantes ambientais, elas são feitas, muitas vezes não são feitas, ou são adiadas, no caso do Belo Monte. Muitas atrasaram, inclusive até multas pesadíssimas. Só que a população não tem acesso à informação do que está sendo feito e o que não está sendo feito, né? São contratadas empresas, normalmente são várias e várias terceirizadas, que não se comunicam entre si, seja educação ambiental, com o pessoal que faz levantamento social, que faz, né? Então, não se comunicam entre si. Logo, exige uma defasagem de informação correta, né? Os condicionantes ambientais, que são coisas essenciais, importantíssimas, não são divulgadas. Elas são divulgadas na licença ambiental, mas quem tem conhecimento que a licença ambiental é aberta ao público? São poucas pessoas que sabem que você pode estar nessa página do IBAMA e achar, ou na CETESB e achar. Mesmo que você tenha, você tem linguagens técnicas, você não sabe direito aquilo que aquela licença está falando que você precisa ser feita. Então, logo, você tem uma licença ambiental que ela é aberta ao público, o que é por lei, é isso, né? Só que você não sabe direito o que está acontecendo, porque elas são muito genéricas. Você fala, você precisa fazer X coisa, mas como que, o que ela vai fazer nessas X coisas? Então você não tem um sistema nacional que possa divulgar diversos empreendimentos que estão ocorrendo no Brasil, né, que possa estar falando, para fazer cumprir tal condicionante está sendo feito tal coisa, está em processo de tal coisa, e X% já foi feito. E então não tem essa comunicação com a parte social, com a parte acadêmica, a própria pessoal que está nas universidades. Eu, quando fiz biologia, não fazia a menor ideia direito o que era uma licença ambiental. Eu sou biólogo. Eu não sei o que era uma condicionante ambiental. Eu via grandes obras sendo feitas, mas não sabia que precisava de um monte de condicionante para aquela obra ser feita. E muito menos aonde que eu sabia se a condicionante estava sendo feita ou não, né? Então, aquilo que eu vejo é o que falta é gerir as informações todas, principalmente das condicionantes sendo feitas, né? Que o meio, que a parte social se empodere dessas informações para elas poderem cobrar também, seja junto ao Ministério Público, seja junto às próprias empreiteiras, seja junto ao órgão ambiental, né? Como eu não sei, como tenho conhecimento que como que anda aqui a questão de Ubatuba, eu, pelas obras que eu trabalhei, eu vi que foi um pouco generalizada. Lógico que a realidade mudaria um pouco de um lugar para o outro, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que hoje o que eu vejo que faz falta é as pessoas saberem, não só as pessoas, né, meio social, meio acadêmico, dessas condicionantes, tanto condicionantes sociais, condicionantes ambientais, condicionantes econômicas, que estão sendo feitas, a que pé estão, né, e o que tem que ser feito para isso seja cumprido, e se não estiver sendo cumprido, a própria sociedade civil cobrar, que hoje é uma coisa que não existe. Hoje existem protestos contra empreendimentos, porém esses empreendimentos, que nem a gente está numa sociedade desenvolvimentista que vai querer fazer as coisas a qualquer custo, eles vão ser enfiados a goela abaixo, isso que nem foram os empreendimentos, mas já que estão sendo enfiados a goela abaixo, a sociedade precisa saber aonde procurar, né, ter uma informação palatável, palpável, e como cobrar, né, como uma coisa que hoje isso não existe. Né. Mas acho que é isso, minha contribuição, só um comentáriozinho. Obrigado. Tá aqui. O colega tinha pedido da minha fala. A gente está fazendo um pouco uma rodada, né? Eu ia sugerir, assim, que a gente seguisse mais um pouco nessa rodada e depois a gente tentasse ir para um processo de síntese, né, dessas discussões. Boa tarde, meu nome é Paulo Pietrobon, eu sou da Universidade Federal da Bahia. Coordeno o Laboratório de Projetos Institucionais, que fica no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês, não pessoalmente, exclusivamente, mas vocês enquanto sociedade civil. Né? Enxergar um movimento como esse aqui, orgânico, né? Dentro do Brasil, eu diria que é um ato subversivo ao que a gente vê aí de não sociedade civil organizada. Né? Então, assim, para mim, que vivo uma realidade absolutamente diferente disso, né? de não integração, né? de não poder da sociedade, né? É muito emocionante estar enxergando isso acontecendo. A gente sabe que existem outros pontos no Brasil que têm qualidade também de sociedade civil, mas assim, eu enxergo aqui uma coisa bastante especial e eu parabenizo vocês pelo esforço que vocês fazem e pelo aspecto qualitativo mesmo, né, das contribuições, né, dos laços. A outra coisa que eu queria ressaltar é a importância desse evento especificamente coisas que normalmente no Brasil não ganham relevo, né? Que são os aspectos metodológicos, né? São as arquiteturas institucionais. Eu acho que esse esforço de inovar esses aspectos, né? De desconstruir as arquiteturas que normalmente dificultam, né? São entraves para que iniciativas como essa deem certo, eu acho que é uma contribuição muito grande. Né? Então, eu anotei bastante coisas também, né, do que foi colocado aqui, mas o que eu levo assim, de forma mais especial é o momento, né? Ou seja, é a disponibilização e o aspecto qualitativo das contribuições. Queria falar algumas coisas, eu não trabalho na área ambiental, né? Então, assim, em relação a categoria de conhecimento da ponta que foi compartilhada aqui, eu tenho muito, muito pouca coisa a acrescentar. Mas alguns aspectos meio que foram tocados, eu gostaria de fazer algumas sugestões. Uma é no que tange a parte educacional, pedagógica. Né? Eu trabalho no laboratório que eu coordeno com a metodologia que chama ABP, que é Aprendizagem Baseada em Projetos. Né? Eu acho que isso é essa é uma metodologia que ela tem um potencial muito bacana de transformar as relações de ensino e aprendizagem, né? Colocando o aluno, né, como protagonista, como centro desse processo, envolvendo ele numa perspectiva interdisciplinar de apropriação, de absorção do conhecimento. A outra é gamificação. Então, existem inúmeras iniciativas no Brasil também de transformar da ludicidade ao processo de ensino-aprendizagem. E eu acho que isso, né, para o envolvimento dos alunos de uma forma geral, não só nas ações de sala de aula, mas nos projetos e tal, eu acho que essas duas metodologias podem ser assim, sugestões interessantes. Eu coordeno a área de comunicação de um projeto que está iniciando agora em Feira de Santana, que é a segunda maior cidade da Bahia. E aí, assim, o maior desafio do projeto, que envolve o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, atualização do Código Ambiental e um plano específico para mobilização e participação social. Então, o desafio é enorme, de fato, da participação da sociedade nesse processo de planejamento dos próximos 10 a 15 anos da cidade de Feira de Santana. Então, vou só pontuar rapidamente as coisas que eu estou desenhando lá. Primeiro, a gente vai usar um aplicativo que chama Vigilante, né, que é um aplicativo de mapeamento, e a população vai baixar o aplicativo no celular, e de onde ela estiver, ela vai poder sinalizar aspectos do território da cidade que estão envolvidos dentro do processo de planejamento que a gente vai estar desenvolvendo. Ou seja, aí você consegue ganhar escala, você consegue fazer com que a sociedade participe, de fato, se sinta parte do processo, né? Então, vale a pena tocar nisso. Eu vou trabalhar bastante com vídeo, né? A gente vai trabalhar com vídeo etnográfico, ou seja, vai ter uma galera que vai sair para campo para fazer registro, ou seja, observação e registro dos aspectos de planejamento que a gente vai trabalhar. E aí, esse vídeo, esse documentário etnográfico que a gente vai gerar, ele vai servir tanto para provocar discussões com a comunidade, porque muitas vezes eles não estão preparados para identificar os problemas, né? Isso vai servir também, no final do projeto, como um insumo de justificar o planejamento, né? Ou seja, de acordo com essa realidade aqui que foi registrada de forma etnográfica, o planejamento que a gente indica é esse aqui. E a gente vai fazer um trabalho com vídeo via redes sociais também. Então, a gente vai trabalhar com celular, ou seja, vídeo produzido por celular, e inicialmente a gente vai identificar líderes natos da comunidade e fazer vídeos com eles como se fosse a própria comunidade que estava produzindo o vídeo. E ele vai sinalizar coisas importantes, problemas, nananã, e ele vai botar isso dentro da fanpage dele, né, e chamando o resto da população a fazer o mesmo tipo de ação. E a gente pretende viralizar esse tipo de insumo vindo da sociedade para o desenvolvimento do projeto. E queria ressaltar também uma coisa que acho que a Patrícia, né, colocou a respeito da tecnologia. Acho que assim, o que a gente tem hoje em termos de ferramental, né, com essa interconexão que a internet e os dispositivos móveis eles nos trazem, é fantástico, né? Então, assim, eu acho que para nós que temos uma posição, né, de gestão, de destaque, né, dentro da... E acesso a esse conhecimento, eu acho que é fundamental colocar em prática a criatividade de transformar isso em canais de fato, né, de busca do conhecimento, não só de oferecer conhecimento de forma interativa, mas também de conseguir com que a população participe emitindo informação e conhecimento, enriquecendo os trabalhos acadêmicos ou da gestão pública, né? E aí, nesse sentido, eu queria dar outras duas sugestões. Tem um sistema, né, na verdade é um portal que chama Only Office. É um portal que ele foi produzido num país que chama Látvia, perto da Bielorrússia, mas é um portal que ele dá um ferramental para produção compartilhada, comunicação, especialmente comunicação integrada de projetos, né, gestão do conhecimento, gestão da informação. Ele iniciou como um sistema proprietário, mas hoje ele é .org. E eu acredito que pode ser no sentido de envolver, né? Por exemplo, é um projeto que está dentro da academia, então você envolver os gestores públicos, né? Nesse processo, eu acho que pode ser bem interessante. Enfim, é isso daí. É só digitar no Google Only Office, com dois Fs, né? Isso. Boa tarde, eu sou Rodrigo Ferreira, eu sou programador e aluno da ETEC.